Os caras de São Paulo é foda. Na escuta, Steve, que é a P Cupom. São quatro indivíduos fortemente armados de rap do bom. Avistamos de longe, chamou a atenção no crime que praticam, conhecidos como interpretação. Acusados por fazerem parte da quadrilha R.A.P. Pelo fone de ouvido, rádio sequestram você nas portas de balada black, tráfico de EP. Esse é do bom, trago pros irmão, vai chapar você. E tudo segue de acordo com as produção. Nós usa um e os outros sobe, vai virar cifrão. No corre sou eu e mais três mano meu. Nós chega chegando mesmo, esse mosca já foi perder. A cena nós invade sem medo de rodar, sem sinal dos covardes, tão traz das peças pra nós poder rimar. Os moda é igual os bota, pra quem tá na correria, paga um pau, quer ser igual, vai tentando, quem sabe um dia. É facção dos que tão pra fazer acontecer. É oitão na missão, compromisso e proceder. Direção diretão, nós não tem tempo pra perder. Bagdá ou Paquistão, a mira sempre é você. É facção dos que tão pra fazer acontecer. É oitão na missão, compromisso e proceder. Direção diretão, nós não tem tempo pra perder. Bagdá ou Paquistão, a mira sempre pensando é você. Pensando bem, a mesma fita, ó, de quem não tem pra onde correr. Que mete o cano, mas sabendo que é matar ou morrer. Já que investimento por aqui tá osso, e a escolha é se jogar ou viver com a corda no pescoço. E pros que tem algo a falar, tem que se ligar pro bang da liga. Caso contrário, amanhece com a boca cheia de formiga. Pois não é só necessário cuidado por aqui. Antes do primeiro passo, tem que saber pra onde ir. O rap nunca mais divide, o crime é caminho sem volta. Uns apertam sua mão com a maldade na escolta. É lição de vida pra quem tá na lida, na vida bandida, na cena de clipe. Com 3-8 bolado na quebra, goma mocado com a caneta Big D. Beat, rebite no pente, revide pra isso. Não falta o convite, uns querem ser chefe, outros bolsa família. Os boy não quer sair do clique. Pra quem tem fome, o momento é agora, e não deixa pra depois. Entre o crime e o rap, na rua se encontra os dois. É facção dos que tão pra fazer acontecer. É oitão na missão, compromisso e proceder. De direção diretão, nós não tem tempo pra perder. Bagdá ou Paquistão, a mira sempre é você. É facção dos que tão pra fazer acontecer. É oitão na missão, compromisso e proceder. Direção diretão, nós não tem tempo pra perder. Bagdá ou Paquistão, a mira sempre é você. Já é do cotidiano, mais uma noite em claro. É necessário ter preparo, porque o reparo sai caro. Diferencia, nós quer empale, não camaro. Pra levantar moeda na rua tem que ter faro. Os tira tirando, tão atirando, atirando nos mano. Tirou um tiro, na tico atira, já tá tirando. Não é bolchepique, nem fashion week. É techniques, whisky, bandit, grafite. Clique, clique, boom, larga escala. Noite de gala, pega ampola. Nós de opala, Zé Borba rala. O crime não é anime, então não rouba brisa. Cê quer entrar pro time, tem que vestir a camisa. O instinto é de malícia, pra não virar notícia. Conceito, respeito, ter audácia nas letras. Muita treta, Dimas, Barrabás e Alibabás. Al Capone na fuga, derrubamos ao Capaz. É facção dos que tão pra fazer acontecer. É oitão na missão, compromisso e proceder. De direção diretão, nós não tem tempo pra perder. Bagdá ou Paquistão, a mira sempre é você. É facção dos que tão pra fazer acontecer. É oitão na missão, compromisso e proceder. De direção diretão, nós não tem tempo pra perder. Bagdá ou Paquistão, a mira sempre é você.